Portal do Arrocha. Alô, minha galera massa do Portal do Arrocha, a Cebu News, Estação do Arrocha. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, acertei aquele convite pra beber. Acompanhada, esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê falar. Late coração cachorro, late coração. Late coração cachorro, late coração. Coração, cachorro, solta aquele vão. Diego Ferraz. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você. Aquele convite pra viver deu tudo errado. Olhei pro lado, era você na outra mesa acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê falar. Late coração, cachorro, late coração. Late coração, cachorro, late coração. Late coração, cachorro, solta aquele vão. Late coração, cachorro, late coração. Late coração, cachorro, late coração. Late coração, cachorro, solta aquele vão. Alô, meu parceiro Índio do Cavaco. Alô, meu parceiro Diego de Divulgações. O Moral de Coité, Bahia. Tamo junto.